Então, um bom dia a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Mais uma vez nesta casa abençoada, que nos recebe com tanto carinho e amor, é que vamos, nesta manhã, falar do tema caridade e amor. Algo que é tão necessário hoje na vida humana, tão fundamental para a gente solucionar todos os problemas. Tivesse o homem atendido a esse convite do amor, esse convite da caridade, trazido por Jesus, por volta de 2000 anos, nós teríamos um planeta muito diferente do que esse que nós temos conhecimento. Seria um mundo bem diferente, mas não vamos também desanimar, não vamos também pensar que o mundo é tão ruim assim, que na verdade não é. Na verdade, nosso mundo é um planeta que está muito bem cuidado, é um planeta que está muito bem controlado. Quaisquer notícias que falem, que tragam informações desses fatos tristes, lamentáveis, que nos chocam, nos levam a pensar que o mundo está em descontrole, mas ele não está e nunca esteve. Quando nós pensamos nas condições que esse planeta reúne para manter a vida biológica, vamos pensar nesse primeiro momento, é incrível. Desde quando a vida surgiu aqui no planeta, tudo era contrário à vida. E a vida foi moldando o planeta para permanecer nele. Aqueles que têm uma visão sobre a origem e evolução dos seres vivos materialistas não vão concordar comigo. Mas nós, quando estudamos e vemos todas as transformações que os seres vivos sofreram, e também aquela que eles criaram e transformaram o planeta, porque os seres vivos não somos apenas nós, todos os outros seres vivos moldam o planeta já há centenas de milhares de anos. É incrível perceber a força poderosa que existe, que faz a vida permanecer neste planeta. E quando pensamos na condição humana, na nossa natureza, nós surgimos aqui no planeta como seres muito frágeis, seres muito temerosos. Os primeiros humanos eram alimento de feras. Os primeiros humanos não conviveram com dinossauros, tá? Mas já tinham grandes felinos que predavam o ser humano quando ele tentava sair do alto da proteção da floresta. E o ser humano teve que lidar com muitos desafios, com escassez de alimentos, com doenças, que ele nem tinha conhecimento, que ele nem tinha noção. E a humanidade vem resistindo nesse planeta já é por volta de uns 250 mil anos. É uma data que a ciência põe, mas nós não temos exatidão dela. E quando nós pensamos no período da história, que há registros da condição humana, o homem sempre enfrentou muitos problemas aqui nesse mundo. Sempre foi muito difícil a vida humana, mas ainda assim ela vem triunfando. Ela vem permanecendo no planeta. E alguns até pensam assim, mas isso não foi tão bom assim, porque nós expandimos o nosso domínio no planeta todo, estamos destruindo o planeta, e é fato isso. Mas ainda assim, essa grande capacidade da espécie de sobreviver, de se adaptar, de mudar, de transformar, é algo que garante a nossa vida. E isso não é à toa. Isso não é fruto do acaso, isso não é fruto apenas da seleção natural. Porque se fôssemos pautar a nossa análise sobre a condição humana apenas pelos pressupostos aí da ciência materialista, fôssemos levar em conta apenas a ideia do neodarwinismo, que tenta explicar a existência das espécies a partir da seleção natural, das mutações genéticas, a nossa espécie, de tão nociva ao planeta, ela já teria se extinguido. E tem aqueles que pensam que isso ainda virá a acontecer. Mas nós temos uma capacidade de superação muito grande. É da nossa natureza vencer. É da nossa natureza se transformar. É da nossa natureza evoluir não apenas biologicamente, mas intelectualmente. E é isso que nós estamos fazendo nesses séculos todos, e é o que nós estamos fazendo agora nesse período da humanidade. Essas notícias tão terríveis, tão lamentáveis, que surgem periodicamente, agora quase que mensalmente, elas vêm nos trazer aí um chacoalhão, um convite, vem nos trazer ali uma pressão para que a gente comece a reformular e repensar uma série de coisas. Por isso a sabedoria divina permite que tais situações ocorram, porque elas servem para muitos espíritos como oportunidade de evolução. Porque todos aqueles que estão envolvidos nesses dramas todos são espíritos que já praticaram atos de violência em outras vidas, foram os bárbaros, foram os guerreiros, foram pessoas que no passado tinham um comportamento pautado na violência, na agressão, na opressão ao outro. E hoje eles sentem o choque de retorno. A lei de ação e reação que dá a eles a oportunidade de vivenciar aquilo que os fará pensar como espíritos que devem se libertar da violência para todo sempre. E para nós que não estamos hoje ligados diretamente a estas situações, vem a recomendação, vem aquela lembrança que Jesus nos fez de como nós podemos minimizar os nossos sofrimentos. Porque quando nós ouvimos falar dessas dores e dessas lutas, nós ficamos apavorados e pensamos: eu não gostaria de ter que passar por uma prova dessa. Eu não gostaria de ter que viver uma experiência tão dolorosa para libertar o meu ser da violência que ainda carrego dentro de mim. Então, Jesus deu a fórmula sagrada, a fórmula mágica no sentido original da palavra, a fórmula poderosa para transformarmos o destino. Amemos. Ele, em certa ocasião, disse: o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é capaz de transformar o nosso destino. O amor é capaz de renovar as nossas vidas. É capaz de transformar o nosso futuro. Então, amemos intensamente. Nos esforcemos por amar o próximo. E amar é algo difícil de conceituar, difícil de dizer, porque nós ainda não conhecemos esse sentimento na sua plenitude. O que é realmente amar? Nós temos hoje algumas indicações, algumas sugestões do que é o amor, mas nós estamos ainda aprendendo a amar. Então, uma forma de a gente começar a desenvolver isso mais em nós é praticando a caridade, é vivendo esse espírito de doação ao semelhante, vivendo esse espírito de transformação, de renovação da nossa vida, deixando de pensar tanto nela, tanto pensarmos apenas em nós mesmos e passarmos a nos importar com os outros de verdade. Passarmos a ter a preocupação com o bem-estar das pessoas, mas num sentido bem amplo, um sentido profundo, um sentido em que nós vamos realmente praticar a verdadeira caridade, que está além da doação de objetos materiais. Fazer uma doação material é o início desse processo. Doar-se, no sentido espiritual, é algo que se desenvolve a partir desse ato de generosidade. Porque quando nos desprendemos de algo material, nós já estamos treinando a renúncia, o desprendimento da matéria. E quando passamos a nos doar no sentido espiritual, nós estamos nos libertando das nossas imperfeições. E nós falamos isso com a segurança do conhecimento espírita, que foi formulado de uma forma muito didática, muito precisa e muito segura na obtenção dessa informação. Por que que o amor é tão importante nas relações humanas? Quando Kardec investigou aqueles fenômenos admiráveis em que os espíritos moviam objetos, produziam fenômenos incríveis, ele descobriu um método de questionar os espíritos. E utilizando-se de médiuns bem jovens, pouco experientes, pouco letradas, que não tinham conhecimentos amplos nem da ciência da época, nem da filosofia, nem da religião, ele começou a perguntar para os espíritos. Começou a dizer para eles a série de temas que eram até então estudados na filosofia, na ciência, na história. Procurou investigar uma série de questões sobre a existência humana. E essas perguntas ele reuniu no Livro dos Espíritos, que é a síntese de inúmeras comunicações que ele obteve, em que ele comparou aquelas comunicações que ele obteve pelas jovens Baldan, depois pela senhorita Jafé, em que ele foi comparar com outras comunicações espíritas obtidas por outros médiuns. E ele via que o pensamento era o mesmo, que eram as mesmas ideias. Foi por isso que ele estabeleceu, então, esse livro, formulou. É por isso que nós dizemos que ele é o codificador. Ele não é o autor do Espiritismo. Allan Kardec é aquele que reuniu e sistematizou esse conhecimento. E investigou com um método que nós podemos dizer, sim, científico. E ele, num dos capítulos desse livro admirável, capítulo 11, ele reuniu temas que aparentemente são estranhos entre si. Ele reuniu o tema lei de justiça com amor e caridade. Porque na sua investigação sobre o que era justiça, o que era o direito natural das pessoas, ele perguntou para os espíritos assim: por isso que é bom a gente sempre anotar, né? Eu não fiz o roteiro dessa vez e eu confiei na memória. Mas ele perguntou então para os espíritos assim: eu vou achar, gente, eu juro, tá? Eu juro porque eu li, eu sei que está aqui. Se eu tivesse comido, eu estava grifado, né? Mas ele perguntou para os espíritos, então, no que consistia a verdadeira justiça. Depois eu passo a referência da questão para vocês. Mas ele perguntou para os espíritos no que consistia a verdadeira justiça. E ele disse que a verdadeira justiça, eles disseram que a verdadeira justiça só podia ser praticada com amor e caridade. Sem essa prática, sem a gente exercer o respeito ao outro baseado em amor, nós temos dificuldade em exercer a justiça. Nós temos dificuldade em respeitar o direito do outro. Porque até hoje o homem vem tentando criar leis, vem tentando criar imposições que determinem a conduta das pessoas na sociedade. E o que nós vemos? Embora existam leis muito bem elaboradas, leis muito bem redigidas, muito claras, as pessoas sempre encontram uma forma de burlar essas leis. Sempre encontram uma forma de se sobrepor ao direito do outro com alguma justificativa. Justificativas antiéticas, justificativas que são realmente uma distorção do conceito de direito individual. Mas as pessoas sempre buscam isso. Isso mostra que, por mais que o homem se esforce, ele deve continuar se esforçando por aprimorar as suas leis, por aprimorar a aplicação das leis que são criadas aqui, mas que, por mais que o homem se esforce, ele não conseguirá a paz apenas pautado na ideia de que as pessoas cumprirão regras, cumprirão determinações só porque elas foram colocadas como regras que devem ser cumpridas. As pessoas só serão capazes de respeitar os direitos dos outros quando elas se solidarizarem pelos outros. Quando elas tiverem o sentimento de amor, de caridade pelo outro. É por isso que nós vamos observar, mesmo em sociedades que têm uma legislação bem desenvolvida, a aplicação dessas leis está bem adiantada, ainda assim há ações em desequilíbrio nessas pessoas. Há situações em que as pessoas vão contrariar as leis. E é por isso, então, que o homem, ao pensar na noção de justiça, na noção do que deve ou não ser feito, na noção daquilo que ele deve ou não realizar para o outro, ele deve estar pensando em questões de amor e caridade ao próximo. Só que isso é algo difícil de desenvolver, porque muitas vezes nós não somos capazes de reconhecer que o outro merece esse sentimento de nós. É algo estranho quando nós falamos de amor para pessoas que não estão habituadas à ideia, e elas nos dizem assim: mas isso é uma ideia que se criou na humanidade. Amor a gente sente por aquelas pessoas da família, pelos amigos, mas por um estranho, por outra pessoa da humanidade, dizer que vamos ter o sentimento de amor, que vamos apoiá-los, que vamos ajudá-los, isso é algo que é uma invenção da mente humana. Mas quando nós vemos as ações de amor que as pessoas praticam, independente de conhecer ou não a outra pessoa, nós percebemos o poder que essas ações têm de renovar a vida das pessoas. Quando acontecem tragédias em que várias pessoas se mobilizam para irem lá e socorrer essas pessoas, isso é amor, isso é caridade, isso é se importar com o próximo. E as pessoas que participam disso sentem-se envolvidas por algo assim muito poderoso. Sentem-se muito bem por estarem ali ajudando alguém que precisa. Aquele que recebe o benefício, quando ele é feito com esse sentimento de doação, de interesse por ajudar o outro, se sentem protegidos, amparados. Então essa é a evidência mais concreta para aqueles que não acreditam que o amor é algo real. Eles dirão que isso é solidariedade, mas solidariedade é apenas uma forma de manifestação do amor. Eles dirão que isso é cidadania, mas cidadania bem exercida é apenas uma forma de manifestarmos o amor. O amor é esse sentimento que nos move a termos preocupação com a dor do outro, a termos compaixão pelo outro estar sofrendo. E as pessoas que vivenciaram já essa prática, que já sentiram isso, sabem a validade do que eu estou falando. Todos que se entregaram a algo de boa vontade, pensando no próximo, sentiram uma compensação íntima muito grande. Muitos críticos dizem, mas isso é a vaidade humana que o faz sentir superior ao outro porque o está ajudando. Mas para esses críticos nós não temos mais respostas. Porque todas as que nós dermos, eles vão falar que alguma coisa da nossa natureza animal que nos motiva a fazer isso. É porque eles ainda não acordaram para essa dimensão espiritual do homem. Ainda estão muito apegados à ideia de que genes, proteínas, comportamentos instintivos é que determinam o comportamento humano. Nós temos sim todos esses fatores determinando a nossa natureza material, a nossa natureza física, mas nós estamos no processo de libertarmos-nos dessas determinações instintivas para adquirir as virtudes. Essa longa trajetória que nós estamos hoje cumprindo aqui no planeta, de experimentar a dor, de lamentarmos a dor alheia, faz parte desse processo de transpormos essas imposições dos instintos para desenvolvermos em nós os atributos superiores do espírito, que todos nós trazemos latentes dentro de nós. Todos nós trazemos lá como algo que pode ser desenvolvido. É por isso que a história do cristianismo trouxe inúmeros relatos de pessoas insensíveis, de pessoas que eram até mesmo cruéis, em que em algum momento foram tocadas por esse ensinamento. Foram tocadas por esse chamado de que o amor é mais suave, de que a caridade é mais pacificadora. E eles puderam então ser testemunhas de que o homem pode sim se transformar, pode sim se modificar quando ele permite que uma ideia ganhe campo na sua mente, quando ele permite conhecer as razões daqueles que já vivem aquela ideia. E ele passa a entender, passa a sentir a necessidade de viver como aqueles. Hoje no mundo, nós temos milhões de espíritos que estão nessa condição. Estão oscilando entre vamos simplificar a linguagem, entre o bem e o mal. Na verdade, eles estão oscilando entre dar um passo além na sua evolução ou permanecer na inferioridade, no primitivismo. E é por isso que nós somos tão variáveis nas nossas opiniões, nos nossos modos de analisar essas questões. Tem hora que nós lamentamos tanto que haja tanta violência, tanta agressão, mas tem hora que nós pensamos que é a violência e a agressão que vai solucionar isso. Porque nós estamos ainda divididos entre a nossa natureza de espíritos imperfeitos, ligados demais à matéria, ainda confundidos e cheios de dúvidas sobre a vida espiritual, sobre a evolução espiritual, e divididos com essa outra parte que nos chama, que nos convida a nos renovar, a mudar sentimentos, a transformar o nosso coração. E é por isso que nós ainda não solucionamos todas essas situações lamentáveis que nós presenciamos. Porque ainda não há uma adesão de uma massa crítica de almas, de espíritos, que desejem com mais intensidade, com mais empenho da sua mente, do seu vigor mental, o bem, o amor, a paz, a mansuetude. O dia que nós tivermos aqui neste planeta um número maior de pessoas voltadas intensamente ao bem, voltadas profundamente à prática da caridade verdadeira, nós criaremos uma força poderosa que vai ajudar muito a transformação, a aceleração da evolução desse planeta. É que hoje o Cristo, as suas falanges, estão esperando de nós, que já estamos acordados para essas realidades espirituais, que já somos chamados há muitos anos a compreender essas verdades. Eles estão esperando que nós trabalhemos mais intensamente em nosso mundo íntimo. Eles aguardam ansiosamente que nós travemos uma batalha mais intensa, não com o nosso irmão, não com o nosso vizinho, não com os nossos irmãos perturbados de ideologias que estão agonizando e por isso que tem essa reação temerária de usar mais violência. Eles aguardam que nós travemos uma batalha dentro do nosso mundo íntimo, dentro da nossa mente, abolindo os pensamentos que até então nós carregamos, voltados para a violência, para a agressão, pensamentos que nascem muitas vezes da mágoa, do ressentimento, da amargura, que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, que vamos experimentando no contato uns com os outros, e que tudo isso reforça apenas essa nossa natureza animal, inferior, que precisa ser sublimada, que precisa ser evoluída para a natureza hominal. Diz o espírito irmão Jacó no livro Voltei, traduzindo o relato de sábios benfeitores da espiritualidade, que existem na Terra, isso foi por volta lá da primeira parte do século XX, lá por volta de 1940, 1950, ele disse isso, que há por volta de 2/3 dos espíritos ligados a esse planeta caminhando da animalidade para a humanidade. Então são seres humanos que ainda permitem que a sua natureza animal, agressiva, instintiva, combativa, predomine o seu interior. E ele diz que apenas 1/3, então, daqueles espíritos, que hoje a grande parte está reencarnada, porque na época em que ele escreveu isso, nós não tínhamos esses 7 bilhões de habitantes do planeta, habitantes encarnados, mas eles estavam do outro lado. Que apenas 1/3 está caminhando da humanidade para o homem espiritual. Então é por isso que a gente sente hoje no mundo essa grande dificuldade de renovação. Porque há um número muito grande de pessoas que ainda permitem que a sua natureza primitiva e instintiva se sobreponha à sua natureza espiritual que está em formação, está em desenvolvimento. Podemos ser nós. E cabe apenas a nós mesmos analisar essa condição e pensarmos. Eu estou de fato hoje trabalhando o meu mundo interior para me despojar de tantas imperfeições, de tantos sentimentos difíceis, complicados. Estou hoje eu combatendo o egoísmo dentro de mim? Estou hoje eu combatendo dentro de mim o sentimento de posse sobre objetos, pessoas, situações da vida? Estou hoje eu desenvolvendo a capacidade de perdoar, de reconciliar com os adversários? Essa análise nós devemos fazer todos os dias. Essa análise nós devemos estar todos os dias refletindo. Não vamos nos amargurar se percebermos que ainda somos um espírito muito apegado ao primitivismo. Mas vamos tomar aquela decisão de que a hora de transformação do mundo é agora, e pode bem ser a nossa hora também de transformação. Pode ser este momento em que nós vemos que a dor, a violência, a agressão, a força, a coação não resolveu os problemas humanos. Assim como também não tem resolvido os nossos problemas pessoais. Porque se formos relembrar todas as situações conflituosas que nos envolvemos, fomos levados a elas por causa de sentimentos inferiores, por causa de pensamentos inferiores. Então, combater esses pensamentos e sentimentos em nós é algo fundamental nessa fase que nós vivemos. Nós queremos um mundo melhor, nós queremos um mundo promissor, nós temos que nos tornar pessoas melhores e temos que nos tornar pessoas promissoras, pessoas que prometem muito à vida, que prometem cooperação, dedicação, que prometem mais amor, mais caridade nas suas ações. Porque foi essa a grande mensagem que Jesus trouxe. Foi essa a grande proposta que ele trouxe. E os homens confundidos, perturbados na sua época, interpretaram de maneira errada. Acharam que a salvação que ele vinha trazer é pelo seu sangue que escorria para pagar o erro de Adão e Eva. Pensaram que ele vinha falar de dor e sofrimento se o homem não aderisse ao amor, porque um dia a terra seria julgada, punida, e os maus, os infiéis, os imperfeitos seriam eliminados. Eles não tinham entendido que Jesus, quando falou e resumiu toda a lei de Moisés em dois mandamentos, e os dois pautados em amor, de forma diferente que Moisés fez. Moisés, depois de dizer que o homem deveria cultuar apenas a Deus, ele fez uma lista de proibições: não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E Jesus trouxe um novo comando, uma nova ideia, que era para renovar sentimento e a mente humana. Quando ele resume a lei, ele não faz proibições, mas ele dá uma indicação positiva. Quando perguntaram para ele qual o maior mandamento da lei de Deus, ele fala: amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Ele deixou muito claro que a renovação da humanidade seria pelo amor. A transformação do mundo seria pelo amor. Por isso que aqueles que compreenderam melhor o pensamento de Jesus, mesmo adquirindo crenças erradas, crenças equivocadas, mesmo permitindo que ideias religiosas primitivas se mantivessem nos seus conjuntos ali de ensinamentos, nos seus códigos, ainda assim eles valorizaram demais o amor. É o que nós vemos em todos os escritos dos cristãos primitivos. Que apesar de terem mesclado uma crença imperfeita, eles conservaram esse chamado do Cristo, de que será pelo amor que nós transformaremos as nossas vidas, será pelo amor que nós transformaremos o mundo. Será pela caridade que nós transformaremos o mundo. Mas que caridade é essa, Antenor, que você está falando tanto? Que caridade é essa que você está dizendo para nós aqui? A caridade que Jesus ensinou, que é o amor em ação, ela se traduz dessa forma, como os Espíritos disseram a Kardec, quando ele fez a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E eles responderam assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É algo que tem que partir de nós para o próximo. É benevolência, é dar aquilo que o outro precisa. Se ele precisa do material, demos o material. Se ele precisa de espiritual, demos espiritual. Quantas pessoas estão carentes hoje em nossas vidas de perdão? Porque são almas tão amarguradas, tão feridas, tão tristes, que só sabem magoar e fazer os outros tristes. O que elas precisam? Benevolência. Precisa que demos alguma coisa material para ela? Um livro espírita, por exemplo? Talvez ajude. Mas o que ela precisa é do nosso amor, do nosso carinho. Porque esse amor, esse carinho, essa aceitação vai ajudá-la a vencer essa amargura e essa doença da alma que ela carrega. Quantas pessoas estão hoje no mundo sendo rudes, agressivas, e elas precisam que nós façamos o quê por elas? Elas precisam que nós mostremos que a gentileza, a brandura, que o amor é algo melhor para a vida. Existem pessoas de que tão doces, de tão benevolentes, elas pacificaram até as feras. Francisco de Assis era assim. Era alguém que os animais selvagens se sentiam confiantes de aproximar dele, porque ele irradiava apenas amor. Nós estamos longe ainda de chegar na condição desse discípulo de Jesus. Mas nós podemos pacificar aqueles que estão conosco se nós pudermos ser mais gentis. Quantos lares não estão perturbados hoje? Porque as pessoas são excessivamente agressivas no modo de falar, no modo de orientar, no modo de conduzir as questões familiares. E as crianças, os jovens, estão se tornando agressivos por isso, porque dão como resposta. Agora, quando agimos com brandura, com amor, embora firmes, nós conseguimos conduzi-los ao bem. Então é essa caridade, é essa benevolência que nós estamos precisando hoje no mundo para pacificá-lo. Existem situações, sim, que a força terá que ser usada. Mas ainda assim tem que ser uma força da mão que ama. Tem que ser a força que não seja vingativa, mas a força que contém para que o outro não erre mais. Se um dia precisarmos, e queira Deus que não precisemos, mas se um dia precisarmos usar de força, de energia, peçamos antes a Deus que nos dê sabedoria para usá-la na intensidade que ela deve ser usada. E essa intensidade, ela é modulada, ela é controlada pelo amor, pelo desejo, não de destruir o agressor, mas pelo desejo de paralisá-lo para que ele não se complique mais perante as leis divinas. Era isso que Jesus esperava de nós, é isso que o Mestre até hoje espera de nós. Ele mobilizou todo uma legião de espíritos para que o Consolador viesse no século XIX, através das comunicações dos espíritos superiores, restabelecer a verdade da sua mensagem, de que é só o amor que vai transformar a nossa vida. É só a caridade bem vivida, intensamente praticada, é que vai transformar o nosso mundo íntimo e o nosso mundo exterior. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos ajude a vencermos esse homem velho e nos renovemos para este novo mundo que está em formação. Essa morada que será um mundo de regeneração, que nos trará muita alegria. Tenham todos um excelente domingo e uma excelente semana. Muito obrigado.